Dat is niet autorisat alleen maar tegen ons. Minha 313, decola ao 03, controle 120, decimal 8. 208, 63, 13. Milhas ainda. Decolagem azul 4298, vento 120 graus, 190 mais. Salvador, boa noite, 3305. 3305, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando, 3305. A gente mantém a posição. Livre pouso 120 graus, 8 mais. Livre pouso na 1-0-3-3-0. 4298, decola ao 06, chama o controle 120 decimal 8. 208, azul 4298, boa. Tripe 5393, autorizado, né, Matheus Zeno? Solo 07, direita 121, décima 1 no solo. Três livre decolar, vento 120 graus, 8 nós. 393, decola 09, controle 120, decimal 8. 208, um bom trabalho, senhor. Salvador, boa noite, gol no 723. 723, cheque 3, de pouso, pista 10, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Passado, travado, de pouso. Salvador, boa noite, que o Xanem 624 estabilizou Fluminense 1-0. Fez, continua a aproximação, vai atualização de pouso. Positivo, baixou o tambor. T73, solo de 2-2, liga direito, 1-2-1, décima 1 no solo. 1-1, obrigado. Baixou e travou 6224. Clique pouso 6224, vento 1-20 graus, 8 nós. Pouso autorizado 6224, 1-0. Eixo azul 5001, está autorizado alinhar e manter cabeceira 10, azul 5001. Quatro, solos 2,6, nível direita, 1,21, décima 1 no solo. 2,1,1, canal 6,2,2,4. O azul 5,0,0,1 no... autorizado, equipagem, só confirmar se a nave livrou lá agora. Está livre de decolagem, azul 5001, 120 graus, 109. Decola os 28, controle 119, decimal, correção, 120, decimal 8. Controle 1208, obrigado, senhor, boa noite, 5001. Visão 78, livre pouso, vento 120 graus, 629. Pouso autorizado, pista 10, tá 3178, boa noite. boa noite, com o 92, obrigado. Nós 250, está autorizado o Alemanha manter cabeceira 10. Alemanha 10, 9250. 78, solas 30, direita, 211 no sol. Lave 250, livre decolagem, vento 120 graus, 8 nós. Salvador, boa noite, está 3178. 1211, 3178. Salvador, boa noite, está 3178. 1211 na frequência. Autorizado Alema T 2228. Zero decolagem 32, controle 119-8. Cogino, 120-8. 1208, gol 9250, uma boa noite. Oito, vento 120 graus, 08, 9, 0, 0, decolagem, menos 0. Passaredo decola os 35, controle 1, 20, décima 8. 20, 22, né? Rio 5972, autorizado alinhar e decolar, Ventura 20 graus, 8 horas. Rio 5972, decola 39, controle 120, decimal 8. 208, boa noite. boa noite, Xanax 305, com a espera pronto. Autorizado 3605, alinhar e decolar, 120 graus, 109. Alinha e decola, Xanax 305. Salvador, Gona 098, boa noite. 098, cheque trem, livre pouso pista 10, vento 120 graus, 89. Livre pouso na 10, embaixo travado, graças a Deus. Salvador, boa noite, Gono 868. 868, continua aproximação, lá, autorização de pouso. 868. Pulo 098, solo 57, direita, solo 1, 2, 1, décima 1. 2, 1, quanto? 1. 2, 1, 8, graças. 2, 1, 1. Cheque trem, nível pouso, vento 1, 00 graus, 8 nós. É, baixou e travou, passando externo, no 868. 7, nível pouso. Nível pouso. gente mantém o ponto de espera. Mantendo 62. Dois, quatro, autorizado, ele aí, mantendo zero. Ele mantendo zero, minha posição. Envio 98 no zero, boa noite. Lua, número 2, mantém a posição no ponto de espera. Vai manter, 98 no zero, Rio. Seu solo 00, direita 1211 no solo. Direita 211. 6224, livre decolagem, 120 graus, 10 nós. Mantém ainda a posição, ok? Mantendo, Rio 98 no zero. Dois, quatro, decola 02, controle 1 no 20, decimal 8. 208, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Pé 3600, a uma milha do Interferra. Chave travada. Ciente, o 3600, chega o trem, autorizado pouso, vento 1, 20 graus, 8 nós. Chave travada, 3600.